Aê, meu irmão, com Deus vamos chegando por aqui, meu irmão. Viva! Viva! Viva! Terceira Festeira! Viva! Viva todo o povo desse lugar! Viva! A companhia de São Bendito de Aparecida! Viva!